você gosta de dançar, então vem pro rap. Balança, festa, bomba. Vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Pra nós RAP, mostra poder, dá valor, desenvolver. Prepare-se, força sim, mostramos sempre por aqui. Se quer curtir bom rap com nós pode vir. Faz a pista bombar, pra elas dançar. Só os hit classe A, fazendo perder o ar. Emoção, tamo aí, é sempre bom. Onde surge várias fitas e o bang é bom. Mais que bom, DJ toca, rola o som. Mega beats é que dito tom. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bomba, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bomba, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Chama de head no gelo, só nos pano é de praxe, já sabe o roteiro. Já faz parte assim, se ligou na etiqueta. Nosso corre, o rap é G13 na veia. Pra elas também, quer dançar então vem. Barato é louco, eu sei, é rap é de lei. Se ligou no beat, um hit envolvente. Se compreende, é diferente. Se gostar de dançar, pra nossa festa bombar. E também, gata, então vem. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bombar, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bombar, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. A performance do MC aqui garante. Um hit nervoso num beat swingante. Pra frente, pra cima, pra nós, pros seis. É o rap, vem, firma com nós também. Lacra as festas, nunca vi mais o pé. Música ala vão ter e uma par de mulher. Pra instrumental, nós, na sequência no cerato. Passa o mic, que é a vez do fato. Minha missão vai ser cumprida, satisfação garantida. No salão, na vila, rap por toda a vida. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bomba, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bomba, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. A festa vai bombar, que bom, vem que o rap é loucão. Envolve a multidão, vou que vou. Raga, rap misturado na levada. Contamina a fava com a batida variada. Rara, hit classe A é coisa rara. Sem limite o rap agora arrasta a mulherada. Para os manos se envolver, renovar. Faz a leva se mover, rap vai decolar. E dispara mil vezes, mil flechas. Prolifera, atravessa o coração dela. Se delas. Você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bomba, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Se você gosta de dançar, então vem pro rap. Pra nossa festa bomba, vem pro rap. Só os hit classe A, então vem pro rap. Vem pro rap, vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap. Então vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap. Vem pro rap.